o pastor Subirá diz: Deus está vendo você pular a genealogia. Então nós vamos orar, pessoal. Eu quero orar por você agora. Quero orar por você. Quero orar pela sua mente. Quero orar pelo seu estômago. Tem uma nota sobre o estômago aí na sua apostila, depois você vai ver. Depois eu vou falar um pouco mais sobre os órgãos e a anatomia bíblica desses órgãos. Super interessante. A gente não acaba nunca essa aula, né? Pelo que a gente está fazendo plano aqui. Vamos ficar de pé? A outra, vai! Tem que liberar o povo. Gente, 8 horas foi um horário bom, não foi? Para chegar? 20 horas foi bom? Ou vocês gostariam de chegar às 19? 20 chega bem, né? Por causa do trabalho. Então tá bom. Então quinta que vem, às 20 horas, a gente vai seguir a apostila. E vocês já podem começar a comer o que está na mão aí. Se tiver alguma dúvida daquelas que te encasquetam, que não te deixam dormir, manda um e-mail. Pode ser que eu coloque dentro da palestra seguinte e a gente vai tirando as dúvidas assim, porque, glória a Deus, nós temos um número grande de alunos, então a gente não consegue tirar dúvida um a um, mas eu posso ir tirando as dúvidas dessa maneira. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus? Vamos jejuar de falar mal dos outros? Amém. Não vamos responder o povo na internet? Vocês conseguem não responder eles? Não vai sair falando pro povo, não, mas foi mó legal, vocês perderam. Não. Vocês conseguem? A outra já querendo explodir. Ah lá, achei teu jejum. Deus falou comigo. Então, pessoal, vamos jejuar do que nos contamina, amém? 5 sentidos que são entradas do corpo. Os 5 sentidos. Se você começa a limitar aquilo que entra e aquilo que sai, vai chegar calma agora. Não vai responder o marido. O marido já vai ver diferença em você. Não vai responder a esposa também. Vai acordar e vai botar o café da manhã cheio de tâmara para a esposa. A esposa vai falar assim: o que está acontecendo com esse homem, Jesus? Está jejuando a raiva. Porque a raiva está para o fígado, assim como Esaú está para o fígado. Isso é outra aula. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a Ti essa classe. Eu consagro a Ti essas pessoas que decidiram vir nessa noite para aprender mais de Ti, para conhecer a história do jejum na Bíblia. E hoje nós abordamos apenas um aspecto. O aspecto na vida de Daniel, e mesmo assim no primeiro capítulo. Senhor, o Senhor tem a vontade, o querer e o efetuar. E o Senhor que sabe o que vai nos ensinar nesses dias. Até que cheguemos naquela parte que diz que certas hostes, certas castas de demônios só saem depois de um tempo de jejum e de oração. Ajuda-nos a chegar nesse tempo de entendimento e revelação da Tua palavra e não do pensamento humano. Coloca em nós agora, Senhor, toda a armadura de Efésios. Pai, coloca agora o capacete da salvação e guarda os nossos ouvidos. Guarda, Senhor, os nossos olhos. Guarda-nos, Senhor, através da couraça da justiça, meu Pai. Guarda o nosso coração, nosso sentimento, nossa pele, nossa caixa torácica. Guarda, Senhor, nossas costelas. Guarda, Senhor, nosso abdômen, os nossos órgãos vitais, de toda a armadura, de toda a armadilha do diabo. Guarda, Senhor, também a nossa cintura com a verdade. Que a nossa boca diga a verdade. E somente a verdade, que nós não sejamos. Sejamos pegos como mentirosos, pelo contrário, sejamos reconhecidos como aqueles que cumprem a Tua palavra e falam a verdade. Prepara aqui, Jesus, um exército, prepara aqui, Jesus, uma classe de formandos, de profetas, que vão profetizar as nações, sabendo como foram chamados. Em nome de Jesus, que assim seja, e que cada um saia agora debaixo dessa unção poderosa. poderosa da sua palavra, porque só há unção quando a palavra é pregada, e porque eu disse e preguei a palavra, eu libero sobre eles a unção específica dessa palavra, não testamentária. Oh Deus, que eles sejam agora visitados e que saiam daqui cheios de esperança, de coragem, de fé e de domínio próprio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Me trate como sua best friend. Me trate como sua vizinha de porta. Me trate como sua amiga de infância. Isso significa que nós vamos tirar fotos no momento oportuno. Mas nós vamos mais que tirar fotos. Nós vamos ter uma história juntos. Amém, pessoal? Ah, eu queria tanto decorar o nome de todo mundo. Eu vou conseguir. Eu vou olhar os e-mails. Pastora, posso trazer alguém na próxima aula? Pode. Pode sim. Me avisa, manda e-mail. Fala que você vai trazer mais uma, mais duas, mais três. Porque as aulas podem ser dadas separadamente. Tá bom? Para a gente botar mais cadeira. Agora, se não vier, também avisa. Porque o teu lugar está aqui reservadinho, bonitinho. Aí você dá no show, o outro que queria vir não vai caber, tá bom? Mas vocês vão conseguir. Vocês vão faltar? Sério? Quem vai faltar? Hã? Quem está firme igual a muralha de Jericó? Elas caíram, gente. Pensa e alarga o cabeção. Não diz amém para tudo, não. Vamos estudar.